Dois no dois. Ceno 224, chame Recife, frequência 2685. 2685, 224. 3600, livre LS, chuva na final, 1000 pés de teto, 5000 de visibilidade. No 2, solo 50, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, reporte antes da Juliette, 162 no 2. Web 5809-230 para o 1800. Web 5809, desça para 5000 com 1019. 5000, 1019. Táxi via Juliette, portão 7. Autorizado, ingresso Juliette, pátio 07, o portão, obrigado, da 212. ajuda interceptando o localizador, tá 3600. Tá 3600 em aproximação, checa o trem torre 1895. 1895, boa noite, 3600. Torre Salvador, boa noite, tá 3600, final da pista 10, tá 3600 abaixo do tom. Vicente, reporte avistando 3600. Reporte avistando 3600. Podia confirmar a pista molhada no Salvador 3600? Tempo bom, porém pista úmida. Obrigado, 3600. Prossiga. Possibilidade da presença pro Tuna ou Itato, por favor? Autorizado, desça para 2000. Tuna, 2000, é 59. Avistando a 1.700 pés. Gente, check o trem, livre pouso na 1.0, vento 2.1.0 graus com 5 nós, altímetro no 0.8. 1.0.8, avistado, tá livre pouso, pista 1.0, tá 3.6.0. Zero, solo 57, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, exatamente. 3600, táxi via Juliette, portão 9. Obrigado, boa noite. Web 5809, livre LS. Livre LS, muito obrigado, Web 5809. Boa noite, 05, este é o controle, Salvador. O ajuste do altímetro agora é 1908, desça para 2.000 pés na chegada à Mare. Web 5809, ajuste do altímetro 1908. 1908, você pode me dizer quais as condições da pista, por favor? Eu vou checar junto à torre, capitão, que a última informação que eu tenho é chuva 1.000 com 5.000. Chuva 1.000 com 5.000, muito obrigado. Segunda torre, a chuva é na final, no campo não chove e o teto 1.200 pés. Muito obrigado, amigo. Confirm Fox Plan and dispatch to Lisbon level 350, please. Roger, expect Puka departure with Aracaju transition, standby for ETC clearance. Copy. Puka departure, Aracaju transition, Portugal 022. Estabilizado, Web 5809. Web 5809, cheque o trem, chame a torre, 1-1895. 1895, muito obrigado, uma boa noite. Adão, muito boa noite, Web 5898, final do 10. Boa noite, 5809, reporte externo. 5809, reportamento. Passando o sistema embaixo travado, é 5809. 5809, livre pouso na 1-0, pista úmida, vento 260 graus com 4 nós, altímetro no 0-8. Livre pouso, é 5809. desvio esquerda para livrar formações entre Mari e Estácio, o gol 805. Livre desvio, após desvio, zona para o Eduna, descendo a 2000 no 605. Após desvio, zona 2000, 805. Solo 08, livra direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, Brasil 5. Portugal 022, ready to copy. Portugal 022, ready to copy, go ahead. Clear to Lisboa, flight level 350 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Puka departure, Aracaju transition. Take off from runway 10 left turn. Departure frequency 120.8, squawk 5522. Read back. Portugal 022 clear to Lisboa level 350. Portugal Del 10 Natal for November 873. Repeat Puka departure, Aracaju transition. From runway 10 with a left turn. Frequency 120.8, squawk 5522. Read back correct. Call ready for push and start 022. We'll call it Portugal 022, yeah. Boa noite, 643, acima de indicação, vista 4000 pés, quilômetro, chegada bom. 805 autorizado em LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado em LS, bom 805. Uno 805, chame torre 198 decimal 95, bom pouso. 1895 até decolagem, obrigado, bom. Salvador, boa noite, bom 805, visual costa 10 na ILS. Boa noite, 1805, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 260 graus com 3 nós, altímetro 1098. 1018, livre pouso baixado travado, bom 805. Salvador, boa noite, Oceano 6258, informação de ar, Oceano 6258. Oceano 6258, boa noite, Oceano, identificação, decisão 050, vigilância de chegada maré. 050, maré. É 258 para o ajeitar. Itap 58. Boa noite, chame torre 1895. Remota 03, reparte ao término.